Atalaia, 3:32. ZYL 212, Rádio Atalaia, Belo Horizonte, 950 kHz. Pomada Minâncora informa a temperatura. 23 graus. Pomada Minâncora garante e protege sua pele o ano inteiro. Pomada Minâncora, solução econômica para a transpiração excessiva, elimina o desagradável cheiro de suor, espinhas, coceiras, frieiras e demais afecções da pele. Pomada Minâncora. 3:30. Jorge de Oliveira do Carlos Prates para Marilza e Sãozinha. Jonas do Santa Terezinha para Joaninha e Ana Rita do Jardim Industrial. Fevers, um louco.